Esses são os grilos no quintal da minha casa. A gente fica surdo. Diretamente do Garganta de Fogo, caralouca.net, aqui é Yuri Vieira falando. E seus grilos...